sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 996017448. Siga a Rádio Jornal Caruaru nas redes sociais e baixe o nosso aplicativo. No ar, mais um programa com qualidade digital. Agora 16:30 aqui em Caruaru. Muito boa tarde, amigos da Viola, povo da cantoria. Nós já estamos no ar com mais um programa Cantoria na Jornal aqui de Caruaru. Está começando a cantoria de improviso, canções bonitas, do jeito que o povo gosta de ouvir. E já lembrando que sábado é a grande cantoria do sítio Carapotóis, aí de Riacho das Almas, na casa do amigo Galo Branco, com Hipólito Moura e Luciano Leonel, a partir de 8 da noite. Toda a organização é de Galo Branco e de seu João Malaquias. Nós vamos já cantar repente, né, João? Um abraço a seu João Malaquias, que hoje vai ter um papo comigo, viu? A gente vai cantar, depois eu falo mais, simbora. Cantoria vem da roça, d'água do cacimbão, novenas do mês de maio, das fogueiras de São João. Um repentista tem a cara do sertão. No ar, mais um programa com qualidade digital. A partir de agora, na Rádio Jornal Tardes de Saudade, com Wellington Lacerda, uma viagem no tempo através da música. Tardes de Saudade, oferecimento, Caruaru da Sorte, título emitido pela Cover Capitalização. Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, Brasil. Boa tarde, minha pátria amada. Salve, salve essa tarde que tá lindamente linda. Alô, Rádio Jornal. Tá tudo bem, Rádio Jornal? Tá tudo bem com você que tava aguardando Tardes de Saudade? Meus poetas João Lourenço e Hipólito Moura, Rádio Jornal Caruaru. Rádio Jornal, Pernambuco em primeiro lugar. 5:54. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, hoje estou tão só.

Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Rádio Jornal do Comércio. Pernambuco. Brasil. No ar, mais um programa com qualidade digital. Uma tempestade de notícias na primeira página. A maior equipe do país, vasculhando o mundo. E a credibilidade de Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Primeira página. Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.